Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não posso nem expressar. É mais alto que o céu e mais fundo que o mar. Capaz de perdoar aquele que estuprou. Deu a vida pelo pobre da favela e pelo doutor. Cada chicotada, cada perfurada, um ato de amor. Em cada espinho na cara, o pecado da humanidade sobre si levou. Como um cordeiro mudo pelo mundo se entregou. Um sentimento grande de angústia dominava. E lá no Getsemane com o pai, ele falava: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Falou pro discípulo: se aproxima o traidor. Nem demorou e o traidor com o beijo entregou. O levaram para Caifás, o sumo sacerdote. Levantaram falsas testemunhas pra o acusar de morte. És tu quem derruba o templo e reedifica. És tu o filho de Deus, então me diga. Bigudo, porrada na cara, em Jesus eles batiam. Escarneciam que te bateu, a Cristo profetiza. Escriba, fariseu, maldito, mataram meu Senhor. O castigo que nos traz a paz foi por amor, foi por amor. O castigo que nos traz a paz foi por amor. Por amor. Sente o tanta dor, por amor, só por amor. Solte Barrabás, ou Rei Jesus. Condenaram o meu Deus e o estenderam numa cruz. Muito amor, muito amor, por uma raça ingrata tanta humilhação suportou. Salvou tantos e a ti mesmo não pode salvar. Cadê? Dá ordem aos teus anjos pra te libertar. O pecado, a sujeira da alma do maldito fariseu, com ódio no coração cuspiu no rosto do meu Deus. A coroa de espinhos foi consequência do meu pecado. Pra que eu fosse salvo, ele escolheu cada cravo. Vê só, Cristo humilhado pelos meus pecados. A hora nona chegou e ele gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Geração de pecador nunca deu valor no grande Deus que deu seu único filho por amor. Cada sofrimento que o meu Jesus passou foi por você, mano, foi por amor. Cada sofrimento que o meu Jesus passou foi por amor, foi por amor. Por amor. Sente o tanta dor, por amor.